Portal do Arrocha. Lucas Fernandes ao vivo pra vocês, hein? Só sofre de amor quem não tem dinheiro. Com a conta cheia, sou raparigueiro. Com tanta mulher pra me escolher, não é por causa de uma que eu vou sofrer. Rocha aí. Tá vendo aquela mulher? Vivemos um romance de arrepiar. Oh, preste atenção que eu vou te contar. Prepare o coração pra você não chorar. E numa bela noite, quando terminamos de se amar, ela me chamou pra conversar. Eu disse que achava melhor eu terminar. Não me pediu calma e eu peguei o meu celular. Convidei a minha galera toda. Hoje vai ter festa, vamos comemorar, vem! Só assim vai! Porque hoje tô solteiro e ninguém vai me segurar. Porque vai! Só sofre de amor quem não tem dinheiro. Com a conta cheia sou raparigueiro. Com tanta mulher pra me escolher, não é por causa de uma que eu vou sofrer. Só sofre de amor quem não tem dinheiro. Com a conta cheia eu sou raparigueiro. Com tanta mulher pra me escolher, não é por causa de uma que eu vou sofrer. Vivemos um romance de arrepiar. Preste atenção que eu vou te contar. Prepara o coração pra você não chorar. E numa bela noite, quando terminamos de se amar, ela me chamou pra conversar e disse que achava melhor eu terminar. Peguei o meu celular, mandei um zap pra minha galera. Hoje vai de festa, vamos comemorar. E hoje tô solteiro e ninguém vai. Quem tá solteiro aqui, vem comigo assim, ó, vai. Eu sou raparigueiro. Tem dinheiro, Lucas Fernandes.